começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. E hoje nós estamos aqui, nossa, hoje é um podcast diferente. Completamente diferente, mas cara. Muito bom, porque tem uma pessoa aqui que a gente boníssimo gosta e admira muito, né? Eu digo que eu amo essa pessoa. Exatamente. Mas antes de começar esse podcast, vamos pedir pra vocês avaliarem no iTunes com 5 estrelinhas, porque vai ser bonito, vai ser assim, a gente vai ter uma longa jornada, uma longa vida de podcastal, né? Mas não é só esse recado que a gente tem, é só, Ed? Não, nós temos procuras que nós estamos fazendo aí já faz algum tempinho e continuamos procurando. Estamos à procura. Álvaro? Curicoshi. Ele falou, estou pronto. Sakamoto. E agora ele falou, saco muito. Você que se interessa por assuntos da Terra do Sol Nascente. Kurokosu no Kuchino do Sol Radiante. Radiante. Você que está ligado em animes, culturas japonesas, filmes japoneses, mangás japoneses, tudo que é da Terra do Olho Puxado, coisa kawaii, tudo que você gosta dessas coisas. Turugu no Sakato Chingling, Sorokotoro de Chingling, Sorokotoro no Chingling, Turugu do Kawaii, empolgantes. Virou chinês, Xingling, Xingling. Você pode ser o novo colunista do Expresso do Oriente. É só mandar um texto ou dois aí no contato@locomotiva26.com.br e embarcar na nossa jornada. Traduz isso também? Não, ainda faz parte. Ah, então, O que você tinha falado? Calma aí, deixa eu lembrar de fazer. Ele tá traduzindo, calma aí. Mas não é apenas isso. Se você gosta de escrever, se você escreve sobre um assunto interessante que você julga interessante, nós também julgaremos interessante, porque você sabe do nosso conteúdo, você sabe o que a gente faz, você acompanha, você gosta e você sabe que outras pessoas gostarão do que você também faz. Mande. Ainda bem que eu não tenho que traduzir isso, essa, né, cara? Parte já tava... Essa parte já complicou. Mande também aí um texto ou dois pro contato@locomotiva26.com.br e venha fazer parte dessa viagem. Exatamente! E eu sou o Rafael Tanicho e nesse podcast eu acho que a gente vai poder contar nos dedos quantos palavrões o Pedro vai falar. Tipo isso. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e hoje eu preciso me comportar. Eu sou o Pedro Tanicho e a voz do Suede é mais legal que ele. Fala, galera, aqui é o Alvin. E vó, tem aquele cafezinho? Tem, é só querer. E hoje nós temos uma convidada pra lá de especial, por quê? Porque é a nossa anfitriã de todos os domingos, né? A gente fica aqui até altas horas fazendo barulho. É isso, barulho de vocês, né? Exatamente. Então, hoje, por favor, vó, se apresente pra gente. Bom, meu nome é Maria José, nasci em 26/8/56, já viajei bastante, trabalhei muito, e o trabalho que mais me dá é o Giovanni. Melhor frase é, velho. Trabalho me dá trabalho, muito. E com essas informações, vamos aos e-mails. Começar esse podcast maravilhoso que a gente gravou com uma pessoa muito especial. Muito. Que é a nossa querida avó. Porque assim, é a avó do Suede, mas a gente adotou, já virou várzea, né? É, avó de todos. É, exatamente. Até de você que está ouvindo. Ela pode ser sua avó também. Antes de começar esse podcast, a gente tem alguns e-mails que a gente recebeu. E hoje a gente recebeu uma quantidade razoável bacana de e-mails. Daqui a pouco a gente vai ter que escolher. Né? Já a gente tá jogando cartinha. Pé, pra cima. Tá tudo certo. A gente imprime todos, né? E joga pra cima. E cada seleção vai ter um vídeo no YouTube pras pessoas verem que nós não estamos mentindo. Né? Ai, cara, vamos lá. Pro primeiro e-mail, Suede. Primeiro e-mail é de um cara que gosta muito do Tani. É estagiário lá da gente. Diria até que pode rolar uma... Lucas Santana de Araraquara. Uma relação homoafetiva. Não, não pode. Olha eu aqui de novo. Lucas Santana, Araraquara, não. Araraquara City, 19 anos. Que não passou anos. Pelo revisor, né? É, não passou pelo revisor. televisor. 19 anos após 1997. Terceiro e-mail. Música. Cara, não, peraí. Porra, de 1997 pra cá já se passaram 19 anos. Pra mim não, tá ligado? Eu parei. Me sinto bem velho, na moral, tá ligado? Mas tudo bem. Eu fiquei impressionado com a idade de algumas outras pessoas dos e-mails de hoje, mas tudo bem, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu não sei porque ele colocou 1 e 14, deve ser a duração da música que ele colocou, porque embaixo é o momento que ele quer que coloque. Ah, tá, entendi. É porque é o terceiro e-mail dele, então ele pode pedir música. Entendi, entendi. Falando sobre mim, cor favorita, laranja, apenas. Você gosta dele, né, cara? Eu gosto dele, cara. Ele eu não consigo entender. Aí ele coloca P.O.D. Exclamação, exclamação, exclamação, exclamação. Eu não entendi. P.O.D. é... provavelmente é a música que ele quer. Eu acho que deve ser alguma gíria também, porque depois ele coloca O.M.G. Oh my God. P.O.D. Oh my God. Tipo, P.O.D. é People of Death, que se eu não me engano é... aliás, se eu não me engano, o P.O.D. da banda P.O.D. significa People of Death, alguma coisa assim. E provavelmente é a música que ele quer. Ok. O último pod... não, pode ser pod de podcast também. Então, o último pod traduziu alguns dos meus sentimentos quanto ao ódio. Observação. Eu acabei de tentar tirar um grão de sal que tava na minha cara perto do meu olho. Só que eu acabei de abrir o molho de pimenta. Meu olho arde como o lar de Satã. Que coisa, não, Lucas? Eu vi essa cena acontecer, isso que é o pior. Ele escreve, tipo, no horário de almoço, sabe? Saquei. Uma vez eu vi um vidro de pimenta no vidro de mostarda. Eu fui cheirar, só que o movimento involuntário me fez apertar. Então minha cara ficou coberta de molho de pimenta. Ele foi cheirar, só que, tipo, a mostarda era aquela... o grão de mostarda que você moe, sabe? Era pimenta. Você foi cheirar... Ah, não... O que você falou de mostarda, velho? Porque tava no vidro de mostarda. Ah, aí eu fui cheirar, tá. Assim, eu apertei sem querer, tive que ir pro banho direto. Fuck, tá ardendo demais. Eu não vou poder falar muito agora. Vocês já leram O Apanhador no Campo de Centeio? O Holden Caulfield é foda. Lucas, acabei de gostar muito mais de você. Olha, eu ouvi O Apanhador no Campo de Centeio, porque eu tô meio sem tempo pra ler, e eu não achei o Holden Caulfield tão foda assim. Você não pegou a filosofia por trás do personagem? É que, na verdade, me falaram uma coisa também. Me falaram que, assim, quando você lê ele na adolescência, ele tem um significado muito maior do que quando você já é adulto. Então, talvez eu não tenha tido essa por causa disso. Mas eu penso que até adulto lendo, ele remete muito a pensamentos ancestrais nossos, sabe? Mas se você for pensar, por exemplo, o Pequeno Príncipe, se você vê quando você é criança, é apenas um desenho pra criança, apenas uma história pra criança. Se você vê quando você é adulto, tem uma profundidade maior, né? Então, de repente, é algo pra uma determinada fase da vida, assim, que realmente o Holden Caulfield, ele é Kaufman, né? Caulfield, isso. Ele é realmente um adolescente com problemas, né? Sim. Escolares e tal, e enfim. Só que assim, Lucas, só pra você saber o quanto eu gosto desse livro, meu braço esquerdo terá a cara do Holden, aquela capa comemorativa do livro, com ele, a fumaça de cigarro em passarinhos. Cara, o livro é muito bom, é muito bom. Aquela frase, deixa eu citar uma frase rapidinho do livro, que ele tá sentado no trem e chega a mãe de um amigo dele e ele coloca... fala no duro. Ele direto. Fala no duro. E, tipo, é uma gíria muito velha, né? E tipo assim, ele quis pegar a mãe do amigo dele nesse momento. Ele quis pra caralho pegar a mãe do amigo. Só que nesse momento, ela entra e coloca a mala no meio do corredor. Sim. E ele fala o seguinte: eu adoro as mulheres, elas são lindas, no duro, mas elas têm essa mania de sempre deixar a mala no meio do caminho. Mano, isso explodiu minha mente, que fez eu querer escrever meu primeiro livro. Tem o momento das freiras também, né? Que elas deixam. E tem muita questão do julgar pela mala, né? Porque da bagagem, época tudo. E tal. E é bacana. Ele acaba assim: fiquem com esse muro foda. Peace. Ele mandou um muro. Aí ele coloca embaixo: correção não, do e-mail. Esse correção do e-mail, porque ele é um animal, fui eu que eu escrevi. Ah, tá. E depois é a minutagem certa aí que ele passa. Ah, tá. Beleza. Então é isso. Abraço, Lucas. E ele mandou uma foto de um muro que ele acha foda. Another brick on the wall. É, mas ok, né? Valeu, Lucas. Pelo menos o Lucas está ouvindo todos os podcasts, né? Ali, ao contrário, Pedro Pérez. Mas enfim, próximo e-mail é do Diego José Moreira Leandres. Homem Concha ressurge. Matou São o Paulo. Retorno. Ele não colocou a profissão, mas eu tomei liberdade de dar uma profissão pra ele, que é o descobridor dos sete mares, o Tim Maia. Boa. Sabe? Então a gente pode até colocar essa música pra ele agora. Pode porque ser. Homem nem contra, sei se ele gosta de Tim Maia, mas... Foda-se. Ninguém, né? Porra, a gente pode mudar de repente a música do Pedro Pérez, né? É, ué. Enfim. José Moreira, Leandres e Matão, São Paulo, e ele o nome do e-mail dele é, como que é? TV Globinho, a infância. Bom, ok. Olá, pessoal, nesse clima de infância, essa locomotiva toma a forma de nosso querido Thomas, o trenzinho para que embarquemos todos nós, amiguinhos, nessa viagem fabulosa. Caralho, se você assistiu Thomas, você foi muito... Não, cara. É tipo, é tão Thomas escroto. Seus amigos. Tá bom. É tão escroto quanto aquela historinha do trem, sabe? Eu acho que posso pra fazer o barulho do trem, sabe? Vai tomar no cu, cara. Essa eu não sabia. Que maravilha de cast. Quanta nostalgia. Sou a favor de uma parte 2. Há sempre tanto que se lembrar. Por que não, né? Mais pra frente. Mais pra frente. Exato. Compartilho de muitos citados por vocês, apesar de alguns. Muitos, entre parênteses, anos mais novo. KKKKK. É, ele quis dizer que, tipo, ele compartilha da mesma experiência nossa, só que... Ele é mais novo. Enfim. Bigman é um grande exemplo. A física de maneira tão crua, fácil e divertida de se aprender. Fala que só aprendi física com Bigman mesmo, viu? Não só física, né? Muita coisa também. Ele ensinava biologia, ele ciência, ensinava biologia coisa. E física, a gente só aprende com Bigman. Escola é pura perda de tempo. Desculpa não, se alguém... Não é assim, gente. Não é assim. Desculpa se alguém tá fazendo alguma dessas matérias aí como faculdade, mas, por exemplo, se você faz física de faculdade, você tem muito problema. Com certeza. Tem também aqueles que não são da minha época, tipo Kamen Rider, citado por vocês, que me foi apresentado pelo meu irmão mais velho muitos anos depois de ser exibido e assisto até hoje, os novos e antigos também, claro. Seguindo o gênero de Tokusatsu e Super Sentais, ele colocou uma explicação que é tipo Power Rangers da vida. Sim. Algo que realmente me fez pensar, porra, isso é TV, foi o grande Ultraman, creio que exibido em 2001. 2001 foi reexibição, né? Como eu amava aquilo, amo tanto que, assim como Kamen Rider, eu ainda acompanho a grande saga que se tornou ao longo dos anos. Existem mais alguns títulos que vocês só podem ter esquecido de citar, como Scooby-Doo. Esse fez parte da infância de todos. Justo. Havia também Earthworm Jim, uma minhoca e uma armadura robótica. Não me recordo bem da história, mas também marcou minha infância. É verdade, o passou na era Globo, massa. Né? Um tempo. Foi. SBT. Cara de desenho do SBT, isso. Foi um desses aí que passou, mas eu não lembro muito, não foi muito marcante. O jogo foi muito marcante, sim, né? Mas, porra, a gente realmente esqueceu do Scooby-Doo. É que assim, foi um podcast muito bem programado. Estruturado e é o que a gente falou. O convidado chegou, a gente decidiu sobre o que ia gravar. Tipo isso. Mas, realmente, Scooby-Doo fez bastante parte da infância, cara. Quem nunca sonhou em pegar a Daphne ou a Velma? Né? Continua, vai. Se possível, eu gostaria de pedir a música do próximo desenho que citarei. Começou agora essa música, hein? Será que vocês sabem qual é? Ghostbusters! Não, cara. Não. Nossa. Eu só chutei. Em algum lugar da Terra está Carmen Sandiego. Nossa. Muitos lembrarão do jogo que originou a série, mas o desenho esteve mais presente na minha vida. Acho que na vida de quase todos nós, né? Sim, lembro dela. Pelo menos nós, assim, da nossa idade. Geração. Assim mesmo. Por último, gostaria de citar O Pestinha, realmente. Ah, eu não gostava do desenho, cara. Eu gostava, eu achava legal. E os filmes também foram muito bons, né? O filme foi legal. Que ele trocou os dentes do Sr. Wilson por Platts. O filme foi legal. Gostaria de citar Pestinha e Feroz. Esse nome brasileiro. Uma versão alternativa do clássico Denis o Pimentinha, que capazmente, não entraria no politicamente correto dos desenhos de hoje. Feroz? Nunca ouvi. Esse nome não me é estranho, mas eu não me vem à memória o... É, também não me é estranho. Um adjetivo mais masculino. É, não, mas não vem a memória, enfim. Agora que você entendeu. Você é um animal, meu. Pra me despedir, gostaria de contar uma curiosidade de o porquê desenhos como A Vida Moderna de Roku, Ick the Cat e outros eram tão nonsense. KKKKK. Esses desenhos são assim tão absurdos pelo simples fato de que na época as produtoras testavam a censura da TV. Hoje isso daria uma tremenda merda. Ainda bem que peguei o tempo bom da TV aberta. Sim. Bem, um grande abraço e aguardo pelo próximo episódio. Porra, a gente aguarda o próximo e-mail, né? Porque faz tempo que o Homem Concha, né? Mas é bom saber que ele continua nos acompanhando. Ele continua nos acompanhando. E, porra, com certeza vai ter um episódio 2 desse... Como que chama? Nostalgia Animada. Tipo isso. E, porra, Homem Concha está escalado pra participar desse. Pra participar desse. Exatamente, porque ele lembrou de algumas coisas classicíssimas aqui que a gente, no calor ali do momento, que tava quente pra caralho, tava também, quente. Né? A gente acabou esquecendo. É isso aí, muito obrigado, queridíssimo Homem Concha, e pelo amor de Deus, vamos marcar um dia para definir a merda da história do que aconteceu com Lost Man. Tá Fica parado. Aí o recado. Porra, tira uma sexta-feira aí. Vamos fazer o seguinte, sexta-feira da semana que vem, não dessa que você está ouvindo, não hoje, semana que vem, você vai vir aqui no Suede pra gente definir essa merda de história, ok? E depois tem churrasco. Exatamente. Então vamos lá para o próximo e-mail. De quem é o próximo e-mail, Suede? O próximo e-mail é do senhor Pepe. Pedro Pérez. Profissão Darshan. Pra quem não sabe, o que é Darshan, Tânia? Darshan é prostituta, mas assim, é uma prostituta indiana que se veste como homem, com bigode e tudo mais, só que usa um rabinho. Sim, um butt plug. Exato. Então esse é o Darshan. Sim, exato. É exatamente isso. E ele diz assim, acho que 29 na idade. E ele começa assim, fala cambada. Não sei fazer direito. E aí, cara? Que papo é esse de mudar o dia da gravação de e-mails, cara? Elaiá, hein? Bom, já queria fazer uma observação aí, que a gente recebeu mais e-mail do que gravando de quarta-feira. Né? Exato. Então tá bom. Tá aí uma coisa que odeio, cara. Me obrigam a ouvir o cast correndo e agora tô mandando e-mail do celular enquanto aguardo, cara. Aí eu quero fazer as palavras do meu irmão, as minhas palavras. Quais? O cast é pra quem quer ouvir. Pedro Pérez, você se sente obrigado a ouvir o Locomocast, cara, seja convidado pra participar de um aí com a gente. Tocou no coração. Mas falando do cast, mano, o Pedro Tanicho não gosta de nada mesmo? Ô, bicho pra reclamar, cara. Se bem que com a parte do cheddar e do catupiry, falseta eu concordo plenamente, cara. São horríveis e a molecada acha que tá abafando com o lanchão todo laranja, kkkkkk, cara. Nossa, que bosta. Ai, cara, não sou pago, velho, não sou pago. Quando vier novamente pra Jundiaí, você vai ficar com a borda recheada das pizzas, pode ser boa, cara. Hã? Não entendi, não tinha pontuação antes disso. Você vai ficar com a borda recheada. Peraí, o que iria ser recheado? As nossas bordas, as bordas das pizzas. É. Eu espero que a borda da pizza. Eu também. Porque eu tô de boa de rechear minha borda de qualquer coisa. Dois. Você deve ter experimentado uma com esse mingau de maisena, cara. Aí vai entender porque dominó é bom, mas tem coisa melhor. KKKKKKK. Dominos, aquela pizza. Eu falo dominó. Não, mas é dominó. Deve ser. É aquela pizza lá da Comic Con. Sim. Que é boazinha. Não é, não. Porra, a pizza... A minha veio sem queijo. Ah, tá. Mas é verdade, cara. Fica aí a nossa reclamação. Dominos, você deve uma pizza pro Suede. Sim. Porque a dele veio sem queijo na Comic Con. Isso é absurdo. Mas assim, a pizza do Dominos, pelo menos que a gente comeu, que foi a da Comic Con, que é aquela pizza fest lá, não tinha borda de catupiry. Não, não tinha nada, catupirola, não. Catupiroca. Tinha nem queijo, ia ter borda. É, a dele, né? A nossa veio boa. No meu sonho, eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, cara. Não, cara. No meu sonho, eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia. Era mundo fora do meu. E ao chegar... Eu não sei direito. Deixa eu ver aqui. Daí você me acompanha. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Suede viveu porque as bonecas. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sonho acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Ali onde? Que tocou meu coração. Quando me disse então que um dia rainha eu seria se com a maldade pudesse acabar? O mundo de sonhos pudesse chegar. E daí ele colocou numa destruição World Vision, cavalo de fogo. Que na verdade era o numa distribuição Herbert Richards. Ok. Isso aí, Pedro Pérez. Fica aí nosso grande abraço para nosso amigo Pedro Pérez, que fez o esforço absurdo de escutar um podcast nosso, né? Né? Que é difícil de falar que se é, é difícil, difícil, né? É difícil mais ainda ler e-mails como o dele. Não, é mentira, viu, Pedro Pérez? A gente gosta pra caralho disso. Vamos para o próximo e-mail. O e-mail é da Micaela. Não fala sobrenome. Não... De onde que ela é mesmo? São Carlos, lembra? Não, cara. Santa Catarina. Santa Catarina, em algum lugar de Santa Catarina. Salve, Mica. E ela fala: olá, meus caros amigos. Aqui é a Micaela de novo e adorei o cast. Me trouxe velhas e boas lembranças. Mas, infelizmente, dos meus 6 aos 10 anos, estudei no CIEP, em Balneário Camboriú, em tempo integral. Poxa. Parece chato falando, mas era muito legal. Que bom. Porque de manhã era aula normal. Depois do almoço tinha hora do soninho. E à tarde tinha várias salas de entretenimento. Por exemplo, que eu me lembre, tinha uma sala de dança, videoteca de jogos, que tinha 2 PlayStation 1, biblioteca e sala de informática. Era muito boa a escola. Também bem concorrida, porque minha mãe teve que madrugar na fila pra pegar a vaga. Caraca! Agradeço desde já e abraço a todos. E... obter o Outlook para Android. Obrigado pela dica, Mika. A gente vai obter o Outlook. Cara, mas esse negócio de... ela teria boas histórias de escola, então, né? Pra teria contar. Teria ótimas. Isso, pô. Que, pô, período integral, cara. E numa escola assim, até eu queria. É. A escola que eu estudei era boa até, era concorrida, mas era escola pública. Então, raramente tinha sala de vídeo, que eram uns vídeos meio... uns filmes meio... né? Né? E só que teve uma vez que tinha uma professora que era maluca, chamava Gisele. Ela trouxe, né, aquele aparelho, aquela estrutura de ferro com a televisão, um videocassete, e falou: ó, quem tiver o estômago fraco, sai da sala. E, gente, por quê, né? Ela começou a passar vídeo de autópsia. Nossa! E a gente, tipo, tava na 7ª, 8ª série, sabe? E vendo, abrindo crânios e coisas assim, sabe? Bizarro. Nossa, era muito... E eu me pergunto onde que ela arranjou esses vídeos. Ah, vai saber. Porque na época não tinha internet, né? Então, não. Como que caçava vídeo VHS de autópsia? Ela devia estar estudando alguma coisa na área e usou a aula pra estudar. Ela só dava aula de planta e um dia ela falou: hoje vou passar vídeos de autópsia. Ah, podia estar fazendo uma pós, sei lá. Ela podia ter dado alguma tara. Talvez. É, nunca se sabe. Mas é isso aí. Muito obrigado, Mika, pelo seu e-mail. E vamos para o próximo, Suede. O próximo e-mail é do Gilberlan Santos, 26 anos, promotor de merchandising, guitarrista e podcaster. Eita, caster! Eita, caster! Exatamente. Fala, tripulantes dessa locomotiva. Ah, não, né, velho? Você tá querendo... Nossa, mano, quer me fuder, me beijo. Manda flores, sei lá. Faz um fundi. Você faz um fundi e depois você vai funder. Eu vou cortar isso. Não, agora você vai manter essa porra. Eu não peguei intimidade com ele ainda pra fazer isso. Agora você vai manter essa porra, viado. Gil, desculpa. Agora ele vai ler certo. Que eu ri, velho. Que eu ri, eu não podia ter rido. Você não podia ter rido? Eu não podia ter rido. Rido é um... É estranho conjugar o verbo assim, né, cara? É. Qual que é esse pretérito? Pretérito normal. Rido? Rido. Rido. Ok. É condicional. Se eu tivesse rido. Se eu não tivesse rido. Desculpa, ouvintes, eu sou burro. Mas já deixa eu falar novamente, Gil. É homenagem, cara. Eu adoro, adoro a diversidade cultural do Brasil. É homenagem. Em todos os sentidos. Na verdade, o senhor tá falando aqui que só não gosta do sotaque de mineiro. Não, é assim, eu falei que eu não gosto do sotaque de mineiro quando gosto, fala rápido. Eu não gosto quando o cara chega pra ele e fala: eu queria comer um queijinho. Ou seja, Moacir, me desculpe. Não, cara. Pô, Moacir tem uma tara em você e você tá dando uma dessa, cara? Deixa eu me explicar aqui. Eu não gosto de mineiro quando fala rápido, que eu não entendo nada. Eu adoro queijo de Minas, adoro queijo. Tipo, eu adoro a cultura de Minas, o queijo de Minas, o queijo. O queijo não. E o Moacir. Não. gosto muito do Moacir, é parça. Só que esse mineiro, quando fala rápido, cara, eu não consigo, porque eu não acompanho. Bom, então lendo certo agora. Fala, tripulantes dessa locomotiva furiosa. Primeiramente, excelente episódio. Concordo com muita coisa dita. Parafraseando Cobra, carnaval é um cocô. Lembro que no passado eu tinha um amigo que sofria problemas no casamento e tentou muitas vezes desistir da vida. Eu me aproximei dele para dar um ânimo e fui obrigado a ir num carnaval vestido de mulher para animar ele. Não, calma. Ele foi provavelmente num desses rabo de galo aí. É rabo de galo, né, que ele chama? Você tem também, ideia, cara, como eu gosto de carnaval. Ele... Não, tem mais coisas que ele. Ele foi vestido de mulher para animar ele, que também estava vestido. Exatamente. Lesbianismo é algo... É normal. Foi o único momento bom de um carnaval porque vi ele melhor. Pouco tempo depois, eu perdi o contato com ele e veio a notícia que ele havia finalizado sua história, infelizmente. Puta, cara. Caraca. A gente zoando aqui, desculpa. A gente zoando. Desculpa mesmo, gente. Nossos sentimentos. A gente sabe como é foda perder amigos assim. Sim. Mas fique claro que você fez parte de um momento feliz da vida dele. Tentou animar ele, né? Sim. Provavelmente naquele momento vocês estavam passando por um momento bom e com certeza vai ficar gravado aí na memória de todos. É, ele finaliza com é isso. Valeu e falou. Sabe que às vezes eu fico com medo que o Gil não goste dos nossos podcasts? Eu também acho. Que a gente cada vez desce mais o nível. Sim. Ele é super certo. Por isso que eu tenho que me explicar sempre, entendeu? Entendi. Porque ele é muito correto. Não, Gil, entenda que assim, tudo isso não passa de uma zoeira desenfreada. Afinal, essa locomotiva tá cada vez mais carvão e fica cada vez mais complicado a gente frear. Né? Porque se a gente freia, a gente descarrilha. Então vamos deixar aí com potência toda. E que fique claro que a gente só brinca com os amigos. Exato. Então, já... Porra, você é nosso parceiro, Gil. A gente deseja nossos sentimentos pelo seu amigo, mas com certeza você, né, fez uma parte da vida dele ser muito boa. E pelo menos, né, vamos pensar lá do positivo aí, que quando você tava vestido de mulher, você não apanhou de ninguém, igual o Álvaro. Né? Não, mas o Álvaro não foi quando ele tava vestido de mulher. É, ele tava vestido de mulher. Não foi? Ah, foi, caralho, mano. Ele tava até reclamando que tava sem sutiã. É. Então, Gil, venha pro Batatão. Tipo assim, não venha pro Batatão. Não faça isso. Mas... vamos relembrar aí que no fim do ano, lá pra novembro, dezembro, faremos uma, né, uma confraternização locomotiva. A galera vai estar ali entrando de férias, recesso de trabalho e tal. Vai ter uma graninha ali, 13º. Vamos colar numa chácara aqui em Matão. Opa. 2 dias. Fazer um pernoite, piscina, brejinha e tal. Orgia de travecos. Vai ter um refri pra quem é de refri. Vai ter breja pra quem é de breja. Então vai ser bem bacana. Vamos, né, vivenciar ótimos momentos juntos, ok? E vamos para o próximo e-mail. Vamos lá. Agora temos o e-mail da Bela de São Paulo, SP, 20 anos. Essa que eu me surpreendi com a idade, porque eu pensei que era mais velha. 20 aninhos. 20 anos, se for pensar. Mais nova que eu. Porra, eu vou fazer 28 já, velho. Caralho, a gente começa a ficar preocupado, né? Não, chegou uma idade fala. Que a gente começa a ficar preocupado, pensando, porra, onde que essa vida vai levar a gente, né, cara? E enfim. Estudante de letras. Eita, que Caster também. Eita, Caster. E namorada da melhor pessoa desse site aí. Oh. Que é o Raí. O Raí que é... Ele é uma pessoa sensacional, realmente. E ele talvez seja o mais sem noção de todo. Mas isso fica, né? Nossa. Fica nos mamilos, digamos assim. Nos mamilos. Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer pelos podcasts mais sem noção que já ouvi na minha vida. Você não sabe o que tá vindo ainda. É, eu não... É. Você não sabe o que tá vindo. Só, porra, vamos dar um spoiler aqui. Gente, a gente gravou um podcast que é basicamente o que a gente faria se o mundo fosse acabar daqui a uma semana e a gente colocou a situação em que só nós sabíamos e a gente colocou a situação em que todo mundo soubesse que o mundo ia acabar. E a gente não sabe o quanto desse podcast vai pro ar. A gente gravou por volta de umas 2 horas. Pra aproveitar 40 minutos no máximo. Talvez pra aproveitar menos até, né? Então vamos mandar bastante e-mail pra gente conseguir fazer um podcast com as rebarbas que sobram desse. Mas esse é perigosíssimo, perigosíssimo. Em segundo lugar, eu canto na segunda-feira. Porque pra mim, o dia do demônio é terça. O problema não é o primeiro dia da semana, mas a porra do segundo dia, que não é nem na metade, nem no primeiro. Vai tomar no cu. Minha vida só dá errado na terça. Caramba. O meu pior dia é quarta. Porque tem aquela felicidade, tipo, porra, mano, amanhã já é quinta, depois já é sexta. Só que tem aquele negócio, pô, tá no meio da semana ainda, sabe? Acho que é o dia que mais fico de porre, assim, sabe? De saco cheio. Sei lá, uma amiga minha me ensinou a pensar na semana de um jeito interessante, que é, pô, segunda, caramba, daqui a um dia já vai ser quarta, meio da semana. Terça, amanhã já é o meio da semana. Quarta, opa, falta um dia pra sexta, que é o final de semana. Então aí você já vai intercalando a semana. E quantas vezes você consegue pensar assim durante Nunca. A semana? Então, exatamente, cara. Não, segunda-feira sempre é uma bosta. E assim, por mais que terça não seja o primeiro, mas ainda falta bastante pro fim de semana, segunda falta para caralho pro fim de semana. Sei lá, a semana passa tão rápido. Segunda, soma aí que eu trabalho 9 horas por dia. 9 vezes 4. Eu sou a favor da sétima-feira. Pra descanso? Pra trabalho. Na verdade, eu sou a favor... Não, trabalho assim, nossos trabalhos paralelos, pode ser, né? Porque... Pode ser. Mas eu sou a favor de dias maiores. Sim. Ou de noites maiores. Noites maiores. Noites maiores. Porque se a gente dormir um pouquinho mais, a gente consegue ser mais produtivo durante o dia. Então, vamos conversar com quem controla esse universo inteiro e vamos falar, ó, gira um pouquinho mais devagar, né? Porque se girar um pouquinho mais devagar, demora um pouco mais. Tudo bem que as calotas polares vão pro caralho, mas até então a gente tem uma noite maior. Podia ser igual na Finlândia, né? Mas tudo bem. Sim. Eu tenho um certo desgosto por sertanejo em geral. Mas, cara, o Comadre Compadre do Leandro Leonardo é a melhor música da vida, ah, porque véio. Na minha infância eu nunca tinha percebido a putaria generalizada que é essa, dessa música. E tá rolando agora. Caraca. Tá rolando agora. Comadre Compadre do Leandro Leonardo, ok? Tudo bem que é o primeiro e-mail da Bela, mas só pra sacanear o Suede e porque, né, vamos... As pessoas, primeira vez, sim, né, vamos... Né? Dá uma colher de chá. Exato. É porque ela não pediu. É, ela não pediu. Então, né, não tá forçando nada, apesar que mandou o link, né, mas não tá forçando nada. Suede disse que não sabe jogar, mas isso é só com jogo eletrônico, porque com as bonecas vivas dele, lá ele sabe. Não, Bela, Bela, não, para, não, já deu, por favor, já parou. Ai, cara. Só isso mesmo, beijo, galera, adoro vocês. PS, League of Legends é uma merda mesmo. É isso aí. Exatamente. Pô, Bela, beijos pra você e pro Raí. É nozes. Espero que vocês estejam compartilhando o fone nesse momento. Ah, né? Que fofo. É um casal. Vocês são um casal muito bonito. Vocês são um casal muito bonito. E aproveita que nesses vocês podem compartilhar o fone, porque no fim do ano, você, maconheiro. Não, mentira. Você que está ouvindo não poderá compartilhar os fones, porque, né, a gente faz coisas especiais no fim do ano, que dá um trabalho do caralho. Present. Dá um trabalho do caralho. E assim, vocês cagam em cima do nosso trabalho se vocês dividirem o fone aí, né? Mas tudo bem. Se você quiser fazer como a Bela, como o Gil, como a Mika, como Pedro Pérez, como Homem Concha e como Lucas, hoje eu lembrei de todos, olha, olha que legal. Envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br, meu. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí. Além disso, se você quiser entrar em contato de uma outra maneira, de uma maneira assim, mais íntima, mais próxima, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp. E como faz para participar do nosso grupo do WhatsApp, Suede? Olha, como você faz? Você vai até o Facebook, procura pelo grupo Passageiros Locomotiva, pede para aceitar, a gente aceita durante o dia, o Álvaro Aberração aceita durante a noite. Álvaro Aberração, cara. É que eu não lembro, não é aberração que vocês falam, isso. Problemático, qualquer coisa assim. Desculpa, Álvaro, desculpa, Álvaro, desculpa, Álvaro. Aceita lá, e se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, vai ter o link do lado da Zelda, grampeado não, colado, fixo no topo, o link junto com a Zelda no topo da página. Não, é sério, e ouvintes, você clica. Manda e-mails, mas alguém ri disso, só pra saber. E você clica e você entra sem precisar aceitar. Exatamente. Mas eu gostaria de deixar uma promoção aqui. Uma promoção? Sim. Diga. Pessoas que mandarem um desenho do Suede vestido de princesa Zelda, mas assim, a princesa Zelda autista tem que ser, sei lá, pega qualquer uma das princesas Zeldas que já existiram, coloca a cara do Suede lá, manda pra gente, tem que ser desenho feito à mão, manda pra gente, sim, escaneado, lógico, porque carta ninguém mais trabalha com isso, pelo amor, né? pelo amor, né, pô? E manda pra gente, a gente vai dar uma caneca pra quem quiser, pra quem fizer isso, ok? Beleza. E é isso aí, então vamos a esse podcast lindo, maravilhoso, feito com uma pessoa muito especial, que é a avó. Beijo, vó. Bom, antes de começar tudo, vamos explicar até pra avó que tá, né, sem... Tá perdida. Tá perdida. E pra quem tá escutando, o propósito dessa série que a gente começa hoje, que é... conhecer pessoas, né, e encontrar coisas bacanas na vida das pessoas. Por quê? Porque definitivamente uma das coisas que a gente faz em todas as fases da vida é conhecer pessoas. E às vezes a gente conhece... Aliás, às vezes a gente pensa que conhece as pessoas, mas não conhece totalmente. E uma dessas pessoas que a gente fez questão de trazer aqui como primeira convidada é a avó, porque, bom, ela recebe a gente todo domingo aqui, né? Então, e muitas vezes outros dias barulhos e já socorreu a gente até meio alcoolizado, né? Mas... Meio. É isso aí. A gente vai fazer algumas perguntas e vamos explorar um pouco a vida da avó. Vamos ver se eu saber responder. Tranquilo. Então, eu vou começar aqui, né? Eu fiz meio que uma listinha de perguntas. Ô, vó, eu posso te chamar de vó? Então tá bom. Já chamou, falar mais o quê? Começar para o pessoal saber como que é o dia a dia da vó, né? Então, fala um pouquinho pro pessoal como que é o dia a dia da vó. O que que a vó faz todos os dias? Como que é a semana da vó? Eu tenho falado do meu serviço, tudo? Tudo que a vó faz. Aí eu não paro, né? Que eu levanto 5 horas da manhã, todos os dias. E o serviço do dia a dia da gente, né? Lavo, passo, cozinho. Acorda esse daí, né? Acordo esse daqui porque ele perde hora de vez em quando, quase todo dia. De vez em sempre, né? É, o dia que sai mais cedo, não toma nem café, porque já saiu atrasado, já acordou atrasado, todo dia. E se eu não ajeitar a marmita dele, ele também não leva nem comida, porque diz que não, tá, não dá fome. Preguiça de arrumar. Isso é a pedra. É ou não é? Acho que é. Isso é ótimo, E demais o serviço de casa mesmo, né? De sexta-feira, de manhã. Sexta-feira. Pode falar? Pode falar com tudo, vó. Sexta-feira eu faço um biquinho, eu lavo o túmulo no cemitério. Ó, isso é uma curiosidade boa. Sexta-feira. E quando o Giovanni tá meio de forga, ele me leva. Quando não tá, eu vou caminhando. É, e como apareceu esse bico? Esse bico apareceu sobre... o meu cunhado era quem fazia. Uhum. Ele foi-se embora daqui e deixou pra mim fazer esse serviço. Entendi. Aí é onde eu tiro uns troquinhos. Entendi. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Bom, a gente sabe que a avó não é daqui, né? Não. De onde que a avó veio? Eu sou do Paraná. Paraná. Eu nasci no Paraná. De que lugar do Paraná? Jaguapitã. Isso fica mais onde? No Paraná, no norte, no sul? Norte. Norte? É, o norte do Paraná eu conheço um pouco, ó. Aí, me criei lá, por lá, por perto. Aí fui pra... Meus pais foram pra Arguerê, lá eu me criei. E me casei em Brasilândia. Em que idade? Tive meus filhos. Eu casei em Marluz, né? Mas eu morava em Brasilândia. E qual que idade que tinha quando casou? 16 anos. Hoje em dia tá um pouco diferente, né? É, eu casei com 16 e ele com 26, né? E depois a gente tivemos nossos filhos, quando eles já estavam grandes, aí a gente foi pro norte, porque ele não é daqui, né? Uhum. Aí nós fomos pra Alagoas, passei 10 anos lá. Gostei muito. Mais do que mesmo a minha terra. Lá é muito gostoso pra gente viver. Aí depois de lá, passamos um tempo, aí a minha irmã ligava, que era pro modo eu vim pra cuidar do meu pai. Mas, aí vim embora pra cá. Mas lá, o que que você fazia, vó? Lá eu trabalhei na roça, nós trabalhava com fumo, plantava, coía, enrolava e fumava. Uma curiosidade que eu sei da avó é que a avó fumava escondida, né? Era, isso daí com era quantos quando anos eu... a avó começou a fumar? Ixi, eu comecei a fumar com 7 anos. Ixi, caramba. Ixi. Escondida, apanhei, mastiguei cigarro. Pra mas esconder? Não deixei. Hã? Não, porque a mãe me batia. Foi na bronca mesmo. Ah, tá. O castigo era mastigar o cigarro. Ah, tem gente que masca fumo mesmo, né? Então, mas não deixei não, até hoje. Aí, depois de lá, a gente veio embora pra cá. Lá, a gente trabalhei na feira também, muito bom lá, na Arapiraca. Fazia pastel lá? Não, eu não fazia pastel, eu vendia verdura. Verdura, legumes, tudo eu vendia. De tudo que pensar na vida, eu já fiz um pouquinho. Isso é Alagoas? Hã? Isso em Alagoas. É Alagoas. Agora, no Paraná, não. No Paraná, a gente mexia com algodão. É, no Paraná é diferente, né? É, plantava, coía e vendia. E a avó trabalhava na roça desde criancinha? Desde criança. Desde que eu me entendo por gente trabalhei na roça. Aí depois que eu fiquei mais... Com 11 anos, eu comecei a trabalhar de empregada. Naquele tempo, comecei a trabalhar cedo, né? Sim. Se for ver, ainda acontece de trabalhar hoje... cedo, só que não por aqui, né? Mas naquela região do Paraná, lá pro norte, ainda tem bastante. Mesmo hoje, se você não entra cedo no mercado de trabalho, acaba ficando pra trás. Então, eu trabalhei muito, mas registro mesmo que é bom, nunca tive. Aí depois de lá, a gente passei, trabalhei 3 anos de empregada, e depois voltei pra roça de novo. E hoje eu faço meus biquinhos de costura e serviço de casa só. E veio parar em Matão? Em parar em Matão, né? E de Matão? Turvo primeiro. Ah! Passei 3 anos no Turvo. Isso a gente não sabia. E por que que veio pra cá? Porque eu não gostava do Turvo. Queria vir pra cá. Mas por que que veio pro Turvo também? Porque nós veio do norte, né? Quando nós veio do norte, meu pai morava no Turvo. Ah, lá no sim. sítio. Aí nós fomos pra lá. Aí passei um tempo na casa dele, até nós conseguimos uma casa. Ralemos pra caramba. Pro pessoal que tá ouvindo, o Turvo é São Lourenço do Turvo. É, São Lourenço do Turvo. Pelo Brasil. Onde o Pedro trabalha, aliás. Pois é. E aí depois lá eu consegui trabalhar, aprendi a costurar. Trabalhei numa firma de costura 3 anos. Aí depois de lá a gente vinha pra cá. Aí eu trabalhei na Emes um tempo, depois saí e pronto. Aí Emes é mais de empregada. Uma confecção, né? Isso. Aí depois faço só meus biquinhos em casa de costura. E a infância da avó? O que a avó brincava na infância da avó? Ixi, naquele tempo eu não tinha brinquedo, filho. Não era pra brincar. Naquele tempo nossos brinquedos era pegar um sabugo de milho e fazia uma boneca. Enrolava de pano e fazia boneca pra nós brincar. Põeva os bracinhos de pau. É, isso eu já vi bastante também por lá. E as brinquedos que nós tinha, né? Ou então o brinquedo era enxada, tirando tudo isso. É o que falta pra muita gente. É o que falta pra muita gente. Falta pra muita gente enxada. Eu trabalhei muito na enxada, nossa. Tudo quanto é serviço de roça, até passar veneno eu já passei. E a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. Além de fumar, a avó fazia muita arte? Fazia. Aí eu fazia. Ah, então o cidadão aí teve quem puxar? Eu não faço arte. Mas já fez. Não. Não? Não, ele nunca foi de fazer arte. Ô, louco. Eu sou um anjinho. É porque a arte é quando é escondido, né? É, ele faz arte. Na frente dos outros, mas... Eu fazia muita arte. Nossa, eu judiava dos meus irmãos pra caramba. Porque eu podia... Se eu pudesse machucar, eu machucava. Nossa... Eu era... Bom, não era aquele tempo. Relação não, saudável com os irmãos. Mas com os de fora não, mas com os de casa, brigava. Nossa. E lá pra aqueles lados tem bastante lenda, né? Tipo, Saci, essas coisas. É, eu vou falar o Saci Sabirê, né? É. E o Saci Sabirê é um passarinho. Mas pra nós, naquele tempo, não era. Era um bicho. Falava o Saci Sabirê, era um bichinho numa perna só. Aí a gente saía pra brincar no terreiro, assim, de noite. Brincar de roda, brincar de casinha, de noite. Aí, qualquer um que falasse assim, o Saci Sabirê, ou lobisomem, olha, todo mundo pra dentro. Ali ninguém saía mais. Nós fomos num culto de crente uma vez, e na colônia, assim, tudo na colônia. Aí nós fomos lá. Eu e minha irmã mais velha. E a vizinha. Chegamos lá, os crentes lá, tudo batucando lá. Os crentes é umbanda. Hã? Batuque de terreiro. Não, os crentes. Não, crente mesmo. Não batucando? Era de terreiro. Batucando assim, cantando, tocando, né, lá. Teve bastante música, né? Então... É. Aí, e nós na cozinha, comendo amendoim. Daí um pouco começou a bodaiada berrar, mas não era boda, era os crentes que fazia aquele barulho. E nós ficamos com medo. Só se via moleque correndo pra as coisas em banho. Com medo dos crentes. Molecada ficava. Porque eles estavam lá fora, né? No terreiro. Nós tudo dentro de casa. Quando nós começamos a escutar aqueles bode berrando lá, urrando. E nós saímos disparados, chegamos em casa de língua de fora. Nunca mais nós quisemos ir em curtir crente. É, porque era o culto deles, né? Tá lá, nós bem, nunca tinha ido. Nós queríamos ir. Nós fomos. Chegamos lá, passamos medo. Passamos medo e corrimos, hein? A minha irmã nos trocou até o dedo. Nossa. E naquele tempo era tudo terra, né? É. Não era só, era tudo terra. Tem aqueles buracos de enxurrada assim, pra correr dentro. Com quantos irmãos? Nós estamos em 8. A avó é caçula? Acho. Não? Eu sou dos 3 mais velhos. Eu sou a mais nova. Dos 3 mais velhos. Tem 2 mais velhos que eu. E o resto tudo mais novo. O caçula é o tio Dino. Eu não lembro quem é. Tio Dino, que mora ali, que vem aqui quase todo fim de semana. Ah, tá. É que assim, eu não sou muito ligado à família. Parecido. Então, assim, eu e o Pedro, a gente vê nossos parentes uma vez a cada bastante tempo. Uma vez a cada duas vezes por programa. É, agora, assim, vem quase todo fim de semana aqui em São Paulo. Ele não tá vindo porque ele tá trabalhando domingo também, mas ele vem direto almoçar aqui em casa, fazer churrasco. Pergunta pra vó, sempre que vem parente aqui, eu fico no quarto. Eu não sai. Não gosto de parentado. É um moleque bobo, né? Criado com a avó. Criado com a avó. Mas essa foi uma criação boa, avó. É, Giovanni. Pelo menos com a gente. Tem os meninos ali que vem, o Juninho que vem aqui com os meninos. Porque as crianças, ele tá aqui com a neném, não tira nem a menina pra brincar com os moleques aqui fora. Não, mas é ela que não quer vir. Porque tá puxando o teu jeito. Tá puxando, é. Ela vê você enfiado no quarto lá e... Ela quer ficar. Não, ela brinca um pouco, mas ela brinca 5 minutinhos. Aí ela vai pro quarto. Mas é o computador. É, Sakura e o Pokémon. Aí, ó, ó, tá fazendo isso com a juventude de hoje em dia, que só sabe ficar no computador. Acabando com as crianças. Melhor Sakura e Pokémon do que funk, né, velho? Não sei. Como eu, por que fazer chorar assim a quem me ama? Mas, ó, você tem algum costume, alguma mania... Alguma... Como eu vou dizer? Tem um nome pra isso, esqueci. Tem. Eu tava tentando lembrar. Não é mandinga. Não é mandinga. Mas é algo que você faz todo dia, que se não fizer... É o pior do mundo. Primeira coisa que eu faço cedo, põe o café no fogo, já sai pra fora com o cigarro na mão. Tirei o café lá, coloco o café pra coar, já tiro um golinho e já senta aí. É nesse lugarzinho que você tá. É o meu lugarzinho cedo. Se eu não sentar aí pra me fumar o primeiro cigarro do dia, pode ser a hora que for. O dia não fica bom. Não. Aí depois que eu fumei aquele cigarro, aí eu vou fazer tudo. Esse daí é um costume pior que eu tenho, é esse. Se eu sair fumando pra fora, eu não gosto. Eu sei um costume pior. Eu sei um costume pior. Qual? Cuidado dessa desgraça aí. Um coração que só lhe quer. Mas e essas coisas de, por exemplo, sei lá, jogar sal por cima do ombro, pôr vassoura atrás da porta? Eu sei que a avó... E uma coisa que eu já vi a avó fazendo é se cai um talher no chão, a avó risca. Não, a faca. Só a faca. Só a faca. Pra não dar briga. Isso. Diz o povo, né? E eu acostumei. Se a faca cai no chão, tem que dar melhor uma... Melhor fazer do que, né? De que esperar melhor a briga, prevenir, né? Exatamente. E outra coisa, eu sou muito rígida, eu não gosto de ver as coisas erradas, porque eu já falo logo na bucha. Pode ser pra quem for. Verdade mesmo, já verdade. Já deu bronca na gente. Já. Mas eu penso que eu vou falar, eu já falei. Às vezes o Giovanni nem precisa de levar, mas quando eu penso que não, já falei. Não, mas sim que é bom. Sim que é bom. Só tem certo. Que ser assim mesmo. Porque eu não sei lá, o meu jeito é esse. Não adianta. Ele é igualzinho ao seu. E o que, que a avó, assim. O que, que a avó gosta de fazer? Falar assim, não, eu adoro fazer isso, quero fazer costurar, isso. Costurar. É paixão mesmo. É paixão. Então trabalhar na confecção foi. Foi. Pra mim foi realização bom demais. Da vida. É porque eu já aprendi um pouco, assim, fazendo roupinha pra doar e até hoje eu faço. Pra doar? Pra doar. Ah, isso é legal. Eu ganho um retalho dos outros, roupa que tá nova ainda, que não serve mais, eu passo a tesoura, invento, faço aquela sacada, levo pro sítio pra dar embora pras crianças. Isso aí eu gosto de fazer muito. Eu não costuro assim, pra ganhar, entendeu? Eu costuro pra casa e mais assim, faço roupinha e dou embora. Isso é uma coisa que eu amo fazer, É um prazer em fazer mesmo, né? É, eu fiz vários tipos de curso, mas pra quem não sabe ler, é difícil, né? De aprender tudo. Mas o que eu posso pegar de cabeça, eu pego. Fiz curso de flor, aprendi. Só que não é meu forte, de não. De flor, de cuidar de flor? Ou fazer de... flor. Fazer flor de tecido? Não, de... EVA. É, ah, EVA. Sim. Fiz bastante já. Vendi pra caramba. Mas não é meu forte. Não é. E a carreira da avó com dominó? Aí, isso, agora já vi sim. Que o dominó da avó é sagrado. Agora eu gosto. Eu gosto do dominózinho, eu parei de fazer. Mas eu vou treinar o pré-campeonato. Então, mas eu treinei um tempo, depois eu parei. E tem que pegar um dominó. O professor mudou tudo, não é mais aqui. Agora ela não senta. Um dia a gente vai jogar dominó com a avó. Aí. Quem é o bom? Ninguém. É, eu acho que ninguém. A última vez muito que eu joguei bom. Dominó deve fazer uns 15 anos. Eu também, deve ser por aí. Isso aí. Uma partida aí pra ver. É, a gente vai fazendo. Depois a gente faz. Eu gosto de jogar dominar. Eu jogo o dia inteiro, se for possível, também. Eu gostava, jogava na época, na hora mas de intervalo na escola. Eu gosto de jogar com quem entende, sabe? Ah, assim, então. Mesmo que eu... Ixi, jogar com a gente, a avó vai decepcionar. Não, diga assim, que não se chateie, porque se tá ganhando, tá bom. Se começa a perder, já começa a falar besteira. Então eu não gosto. Sim, eu gosto de jogar, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou. Então... Tem um pessoal que tá escutando que não é bem assim, né? É. Né? Exatamente. A gente já jogou dominó demais seu dia, aqui mesmo, nessa mesinha. A gente já jogou jogos aqui. A gente já jogou aqui até amanhecer também. Pedro Pérez, tô te convidando pra uma partida de dominó. Ai, mas venha jogar, hein? Não venha brincar, não. É isso aí. E vai perder pra avó, hein? E vai perder. Eu tô apostando na avó. Além do dominó, tem algum outro jogo que a avó gosta? Um carteado, de repente? Não. Só o dominó mesmo? Só o dominó. Nada de baralho? Não, eu não sei jogar baralho. Porque a avó não gosta do barulho, né? Que a avó sempre viu mesa de truco, né? É, porque eu não gosto do baralho porque o pai jogava muito baralho. Mas o meu irmão, tudo. E eu vi muita briga, sabe? Por causa de jogo de baralho. É que o pessoal bebe um pouco. Bebe, depois fica aquela gritaria. E aí eu, sabe, enjoei. Aí pulou fora. Tipo. Não, caí fora. Nem aprendi, nunca aprendi. Ainda é uma escopa, assim, muito tempo faz que eu joguei, eu já joguei. Mas negócio de barulho não gosto, não. Posso brincar quietinha. Eu jogava cacheta. Eu puxei dela isso. Eu jogava buraco com a tia. Aprendi a jogar buraco com a tia. Eu nunca aprendi a jogar buraco. Nossa, mas lembrar assim, eu não lembro. Eu não tenho ideia de como que joga faz tanto tempo. Você tem de ver. Ô, vó, a avó falou de coisa que a avó gosta, né? E o que, que a avó não gosta, que a avó não suporta? Você. Além de mim. Não, de você ela gosta. Ela gosta. Ela gosta do que você faz no seu quarto. É. Você não pegou bem. É. Deixa eu ver, o que, que eu não gosto? Do Together. Também. Nossa. Não, a avó falou que não gosta de bagunça. Não, eu não gosto de bagunça. Tem que ser uma bagunça comportada, né? Não, assim, é uma bagunça, mas é uma bagunça séria. Séria, né? Sim. De brincadeira, mas é uma brincadeira séria. E não gosto de gente que conversa fuxico. Gente que conversa muito. Fofoca. Sabe o que é fuxico? Fofoca, né? Que vocês falam. É. Fofoca, é isso eu não gosto. Faço bem nos planos que um dia fiz pra mim. Entrando nisso, coisa que a avó vê que, assim, que lá em Alagoas, lá no Paraná, a avó aprendeu a falar de um jeito. E chegou aqui, tinha muita coisa que a avó falava e que as pessoas não sabiam o que era, por exemplo. A avó tem exemplo disso? Eu sei uma coisa que eu aprendi, eu conheço que eu aprendi de pequeno com a avó, que é raiá. Aqui ninguém fala raiá. Não, o que que é? Como que fala aqui? Obrigado. É, obrigada, bronca. Obrigada, bronca. Lá, raiá. Raiá é lá do Paraná, pegava raiá. E chamar moleque de piá, essas coisas? Não, é piá não, é moleque. Moleque, né? Eles não gostam que fala moleque. Piá, não. Também nunca aprendi a falar. Não? Não. Piá, o pessoal de Curitiba, né? Fala bastante. É. Guri é pro sul, né? Pro sul. Rio Grande do Sul. É piau. E guri é os gaúchos. Gosto de falar guri. Os gaúchos. Mas tem bastante nome de comida, né? Principalmente, comida. Que acaba sendo diferente. Sim. Lá e aqui. Até por questão, puramente questão cultural, né? Sei lá, tem lugar que fala macaxeira. Macaxeira. Lá no norte é macaxeira. Macaxeira, aí é macaxeira. Aipim. Aipim é no... É lá pro Nordeste também, né? É pro lado do Norte também, mas não é lá onde a gente tava, não. Lá é macaxeira. Mandioca. Mandioca. Que é mandioca. Quem fala macaxeira, ninguém sabe o que é. Hoje sabe, né? Mas antes não sabia. Sabe. Isso daí a gente chegava aqui e falava macaxeira e ninguém sabia o que era macaxeira. Agora não, agora todo mundo já sabe. E te falar que a avó faz uma mandioca frita aqui, faz. Né? Faz, mano. Saudades. Você sabe por que eu não fiz mais mandioca frita? Porque a gente tem uma mandioca. Nós plantamos, né? Mandioca. Tem uma roça de mandioca do caramba, mas não tá cozinhando aqui. Preste. Põe uma panelada no fogo, sai dois, três pedaços cozinhados e outro não. O resto tudo duro. Aí não tem como. Aí eu como? Cozinhei 3 panelas de mandioca semana passada, pra tirar 6 pedaços de mandioca bom. Nossa. Caramba. Eu não sei o que tá acontecendo e a roça de mandioca tá coisa mais linda. E preciso de ir lá, mas que jeito. É longe. Onde que é? É só combinar que nós vai, vó. Pedreira. Pra cima da pedreira. Sabe onde é o lixão? Sei. É só daí aí? Pra cima. É só aí, ó. É, mas a gente podia pegar a gente um dia e ir lá ajudar, vó. Pô? Então. Sim. Quase lá perto de dobrar? Vai buscar. Não, é pra cá. É, pro outro lado. Pedreira, pra cá. Ah, então acho que não sente. E o Luiz vai lá de bicicleta pra ir caipir, nós ia, né? Mas nem levava nós. Arrancamos um capim desgraçado lá. Fizemos uma roça danada lá, mas tá perdido. Quem, fala pros ouvintes quem que é Marnês. Marnês? É. Quem que é? Marinês, mãe do Giovanna, minha filha. Aê! Ela foi uma mocinha comportada? Foi. E ela vai uns doces também, que olha... Faz. Isso eu já não sei, eu sou doces e salgados, realmente. Você comeu bolo dela, já. Bolo de café bolo com de chocolate? Café. Não conta, tem que ter mais. Eu não comi. Nossa, aquele bolo de café com chocolate. Foi o que, no aniversário do Suede? Foi. Foi. Você não dá bolo ainda com a gente? Fala que a comida da avó era do Suede... Falar. A comida comida da avó também é sensacional. Sim, todo mundo aqui já comeu comida da avó. É, você tá devendo uma costela, hein? Que nós ia fazer uma costela, porque aqui é dia dele. Deixou comida, ó. É verdade. Eu sei que... E pegar um dia com tempo, né? Porque agora... É, uma coisa que a avó trouxe pra cá, pra mesa nossa, todo domingo, que é o cuscuz. Cuscuz é muito bom, né? É bom. E é assim, tipo, quem ouve falar cuscuz, que é aqui da região, não sabe que cuscuz que é, porque o cuscuz paulista é aquela coisa melada, aquela... É. Né? É aquele cuscuz sequinho, é tipo uma farofa de milho úmido. É muito isso bom. Isso é bom pra caramba. Muito bom. Você conhece? Acho que eu já comi. O que você faz, inclusive. É? É. Aquele dia do aniversário do vô. Naquele dia tinha mesmo. É verdade. Tinha cuscuz. É verdade, tinha mesmo. Eu não lembro também. Teve um dia que a gente veio jogar videogame aqui também, que a avó, que a gente jantou aqui. Nossa, é mesmo. Foi bom, hein? É. Tô lembrando agora. Não, é que eu gosto de fazer. Todo domingo eu gosto de fazer cuscuz pra comer com frango. É sagrado, franguinho com cuscuz. Uma combinação perfeita, hein? Yeah. Aí é bom. Eu costumei lá no norte fazer assim, né? De domingo. Trabalhava até meio-dia na feira, aí chegava em casa e ia fazer almoço. Mas tinha que ter cuscuz, porque o Cláudio era que nem o Giovanni. Cláudio, meu filho. E ele sempre gostou de cuscuz com frango no domingo. E eu costumei fazendo e faço até hoje. Cuscuz com frango e macarrão. Esse é um costume bom da avó. Aí não pode faltar. Não pode. Almoçar aqui de domingo. Não pode. Sim. E eu gosto de fazer comida que os outros gostam de comer também. E aqui das vezes eu faço de domingo cuscuz, arroz, feijão, macarrão. Cozinhar pro seu neto não é ruim, não? Porque ele não come nada. Come sim. Ele tem nojo de tudo que a gente fala. Não é, não é assim também. É, pelo menos ele fala pra gente assim, né? Que ele é... É porque aqui é... Bom, a não ser que ele joga fora quando ele leva o almoço dele. Não é assim. Por quê? O que eu ia jogar fora? Não, a comida. Não, jamais. Eu já tô acostumada. A comida dele é arroz e linguiça, ou arroz e frango. Ou carne cozida. É ou não é? É, eu não como feijão, então macarrão. Macarrão. Porque eu não como feijão, nem chuchu, né? Essas coisas assim estranhas. Estranha. Estranha. Mas come minha abóbora. Abóbora eu como, abóbora é bom. Abóbora é mais estranha do que... Abóbora que é mais diferente, você come. Abóbora madura ainda. Abóbora é bom pra caramba. Abóbora é muito bom. A cabotiá com a pimenta do reino, gente, é muito bom. O que é cabotiá? Abóbora. Abóbora. Aquela abóbora verde que vende no mercado. É aquela que desmancha. Aquela que desmancha. Muito bom. Cara, gostoso. Pô, vou te fazer uma pergunta. Vai lá, manda. Teve manda um dia que você chegou, você tinha ido, acho que num casamento. Aí você chegou de madrugada, tinha um caído pra um lado, outro pro outro. Um vendo Pokémon no banheiro. Outro com o balde do lado. O Pedro não tava naquele dia, né? O Pedro não, não tava. Me chamaram. Me chamaram. É que foi. A gente fez em cima da hora e a gente acabou chamando o Pedro em cima da hora também. Chegaram pra mim e falaram: tô indo no Suede pra editar vídeo. Beleza, vou ficar em casa. Mas a gente aí eu comecei editou... a ver foto a gente de bebida o vídeo, e tudo mas a gente começou também e era meio tarde. Exatamente. Né? Vocês começaram muito cedo, porque eu cheguei em casa, era 00:30, já tinha um vermelho lá, já tinha outro gaguejando aqui, outro querendo vomitar aqui. Mas quem vomitou? Mas que, eu não sei nada. Eu estava sóbrio. Mas você olhou pra gente assim, o que, que você pensou na hora? Eu falei, caramba, mas não posso nem sair de casa. Eu cheguei em casa, já achou bêbado. Eu sei que a avó virou e falou, vou fazer um café. Você não falou... Olhou assim, vou fazer um café. E você bebeu, né? Nossa, café. Aquele dia... Você, só o farofa que ficou fazendo graça, né? É, o farofa é o... O farofa é o farofa. Para os ouvintes, o farofa é o Together. Exatamente. E a caneca do Together que eu te dei? Tá ali dentro, guardadinha ainda. Então tá bom. A avó tem uma caneca com a foto do Together. Foto no post. Sabe. Foto no post. Foi ele que mandou fazer? Foi? Não, na verdade, eu que fiz, né? É difícil pra ter. Eu fiz pra testar a máquina lá em casa. Mas tá ali guardadinho de lembrança das artes de vocês. E por que farofa, vó? Porque ele é porco. Ele vai comer farofa com a boca aberta. Aí eu taquei água na boca. Taquei água e vou moer a farofa. Aí virou uma guerra de farofa e água pra todo lado. Dia. Então, nesse dia aí eu não tava. Não, você não tava. Nesse dia eu não tava. Tá vendo? Vocês não me chamam pra comer farofa. Tomando um cu, vocês me chamam pra beber. Tava eu e ele vendo quem sensualizava mais com a farofa na boca. É, eu saí pra mim. É isso mesmo. Aí a avó não gostou, que ele começou a falar cuspindo farofa, tudo nojento. Ela pegou e tacou uma água nele, ele ficou todo um tio de água e farofa, virou... Água e farinha, virou a farofa, nossa. Virou pirão. Virou pirão. É, pirão também você gosta, né? Pirão, pirão, que é molho de carne com farinha de milho. Comida de infância. Ah, isso você gosta, né, vegetariano? Por quê? Não, eu já fui vegetariano, não sou mais. Mas quer ser. Pretendo voltar, pretendo voltar. Mas vamos voltar. Joguei fora fotos de nós dois. E viver você não me faz bem. Voa, qual foi o dia que você considera, assim, o mais feliz da sua vida até hoje? Um que você lembra e dá saudade, tão, tão bom que foi o dia. Ai, meu Deus, foi... Tem umas par de coisa. Conta uns. Vamos lá. Dia que a gente apareceu aqui. Não, dia que a gente apareceu aqui. É dia feliz, gente. É, exatamente. Não foi as tormentas de domingo à noite. E às vezes de sexta. Quarta. E quarta. Segunda também, às vezes. E na época do Natal, todos os dias. Tem muitos dias felizes, né? Mas o dia que eu acho mais feliz é o dia que eu tô com a família tudo junto. Coisa que é difícil, né? É. Mas quando tá tudo meus filhos junto, meus netos, aí eu sou feliz. Foi poucas vezes, mas... É que é difícil até porque às vezes mora em outra cidade, às vezes trabalha. Aí já... Mas pra mim eu sou feliz direto. Aí é bom, aí é bom. O dia que eu não tô feliz eu choro. Ai, Deus. Mas a gente nunca viu a avó triste, eu acho, né? Não. Não. Só vi uma avó feliz, isso. Ah, eu... Às vezes eu fico triste, mas não demonstro pra ninguém. Fica só pra mim. Mas a felicidade da avó é algo bom. Transmite pra gente, vó. Moro num lugar, uma casinha. Medo, vó? Do que a vó tem medo? Cachorro. Não posso ver um cachorro na minha frente, pelo amor de Deus. Ah, daí que sai também. Eu sei porque eu não, sei. Não, acho que eu não sei. Nem pensado. Tem medo de cachorro, pra quem tá ouvindo. Não é medo, eu tenho nojo. É medo. É medo. Eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho nojo do pelo. Olha, um cachorro na Lígia Costa. Pra mim é mais nojo. Aqui tinha uma, não sei se vocês lembram ainda. Ah, eles não pegaram. Não chegou a época do cachorro. Tem uma cachorrinha aqui que eu vou dizer uma coisa, viu? Gostava da bichinha, mas não vi a hora que ela foi-se embora. Isso porque gostava. Estava. Eu não gosto de cachorro de jeito nenhum. Eu vejo, eu saio pra rua, Mau Luiz, ele passa todo dia, os cachorros não mexem com ele. Eu vou junto com ele, o cachorro deixa ele lá e vem em mim. E nessa rua tem bastante, tem. Né? Eu não desço nessa rua sozinha. Eu não saio sozinha mais. Uhum. De um tempo pra cá, eu não saio mais sozinha de casa assim. Saio sim, das vezes daqui ali pro ponto, mas mesmo eu vou sempre com... Quando eu olho assim, que eu vejo uma pessoa na minha frente ou que vem atrás de mim, aí eu vou. Porque se vier um cachorro, eu corro pro lado daquela pessoa. Quer saber? Pra mim, no postinho ali, ó, a luz tem que me levar. Mas os cachorros aqui dessa rua são encheridos mesmo. São. Eles vêm cheirando tudo, pulando agora, na janela do carro. Essa cachorra que fica aí, que eles não prendem mais a cachorra, que a dona foi embora, largou aí, né? Uhum. E essa cachorra é braba pra caramba. E uma fica na rua, que né? Fica na rua. Aqui, é. Mas eu tenho até dó. Eu tenho dó da cachorra, né? Eu tenho dó. Ó, eu tenho dó, não gosto que judim. Sim. Né? Mas eu não gosto do cachorro, não adianta. Seu neto bate em cachorro. Eu não bato em cachorro. Eu quero eles bem longe. Pode bater. Não bate nele. Os bichinhos são inocentes. Os bichinhos sentem dor que nem a gente. Exatamente. Eu não gosto que judie, mas não gosto deles. Tem muito bicho aí que perto é melhor que não. A gente até. Sim. Perto de mim eu não gosto. Essa é um membro que nós tínhamos aqui. Quantas mordidas nós levou, né? Ah, cansei de levar mordida daquilo. Que a bichinha era encardida. E a avó tem medo de mais alguma coisa? De barata? Não. E o que você acha do seu neto ter esse pavor que ele tem de barata? Eu acho que esse daí é farto de pegar uma barata e jogar nele, ó. Pode deixar que ele vai fazer isso. O Álvaro já tentou fazer isso uma vez. Não, eu não quero que ele jogue em mim, né? Eu não gosto. Eu pensei que a mãe ia falar que é falta de inchada na mão. Não foi? É, o Álvaro pegou uma barata pela antena e tentou jogar no suede. E foi. Eu tenho nojo de barata. E Madruvar também, eu tenho medo. Não gosto nem de ver perto de mim. Madruvar é um bicho nojento. Sim. Gosto. Tenho medo. Nossa, quando tem... Eles plantam um pé de coqueiro ali, eu já falei pra ele, se ele não cuidar pra dar Madruvar, eu mato o pé de coqueiro, que eu não quero. E eu trabalhei no meio do pé de fumo, que as madrugadas eram verdão, assim. Nossa senhora. Eu adoeci. Eu nojo desse bicho. Adoeci mesmo. Trabalho tinha que fazer, era só nós dois pra fazer. As crianças eram pequenas, ajudavam nós, mas assim mesmo, não dava conta, não. Os bichos comeram tanto que largou o fumo tudo pelado, não deixou uma folha. Tudo, tanto que tinha. Caramba. Ia passar um venenão, né? Eu tipo, passava, mas naquele tempo não tinha. Bom, até tinha, né? Mas o Luiz não podia mexer com essas coisas. Uhum. E depois o fumo maduro não pode passar, porque ele já tá no ponto de coer. Não, mas o cara já vai fumar, já vai se envenenar com o fumo mesmo? Qual que é o problema? Mas pra que põe mais veneno? Então, mas não vai fazer diferença, já tem um monte. Nem lembra do passado. posso até enlouquecer. No fundo eu vou saber. Você vê que a gente tá todo mundo aqui com o celular na mão e tudo mais. E na rua, às vezes, você sai e deve ver um monte de gente com o celular na mão. Uhum. O que você acha dessa geração aí? Eu acho um relaxo muito grande, viu? Que as pessoas só fazem trombar na gente por causa do celular. É, vocês mesmo estão aqui na beira da mesa, às vezes tá todo mundo aqui. Cada um com o celular na mão, tudo mexendo aqui. Ninguém escuta uma conversa. Acontece. Né? É, acontece, né? Por isso mesmo que eu tô falando, que acontece. Você chega num lugar, você não tem mais, não escuta mais as pessoas conversar, trocar uma ideia. Você tá falando que a pessoa tá e tá ali, ó. Não sabe nem o que foi que a pessoa perguntou. Isso não é só em, assim, brincadeira, não. Gente trabalhando pra atender a gente, tá ali no celular, já tá falando com a pessoa tá ali. É, isso é feio. Isso é ruim. Imagina na Rússia, tá andando na Rússia, só você vê todo mundo. Não é só criança, nem molecada, nem gente nova, é velho também. É velho também. E é velho também. Ah, não, não gosto disso, não. Acho chato. Mas fora isso, também tem galera do funk, fica ouvindo som alto. O que que eu gosto? Não gosto, né? Som muito alto. Aí tanto faz ser funk, pode ser o que for. Dá mais umas músicas que falam de sem vergonhice, né? É o que mais tem, né? Não gosto, não. Não quero mais dizer, nem lembrar do passado. E sem vergonha isso. O namoro das pessoas de hoje em dia pro namoro da época da avó. Já é um relaxo. já é um relaxo, né? Porque, sei lá, tudo bem, cada um tem um jeito, mas... E esse povo que fica larga e volta, larga e volta. O cara vai dormir na casa das meninas, a menina vai pra casa deles, aqui eu não quero mais não. É porque hoje tem muito esse negócio de ficar, né? É. Fica com um aqui, fica com outro ali, fica com outro ali. Deu certo, tá ficando, né? Exatamente. É muito feio, eu acho. Como que era na época da avó? É, na minha época a gente nem namorava, né? Andava de mão dada na rua? Acho. Nem na rua e nem em casa. Hoje tem gente fazendo coisa muito pior na rua, né? É isso que eu... Nem em casa e nem na rua. Não tinha nada disso, não. Era bem diferente. Aí eu penso assim, os casamentos daquele tempo durou, né? Hoje em dia já é tudo diferente. Não dura mais casamento. É. Porque as pessoas não têm respeito um pelo outro. É, eu vejo bastante acontecendo por aí. Porque o respeito da gente é o que manda tudo. Vota com quantos anos de casado? 44. 44 anos. 44, no fim de janeiro. E o amor ainda continua? Graças a Deus, né? Porque também se não durar um pouquinho mais, dá uma chutada no barde. E depois o problema é a geração. Vai pros bailes da vida aí. Nós vai. Ainda fomos, né? Muito tempo. Muito bom. O divertimento pra gente. Importante se divertir, né? Tem que descontrair um pouco. E hoje a gente vê menina de 12, 13 anos engravidando. Antes não era assim, né? Não. Nossa, quando acontecia uma coisa dessa, era um... Pisasse fora da linha, tomava umas porradas ali, né? Vai fazer hoje. Então dá umas porradas. Hoje não pode nem... Não pode nem relar, né? Nem relar. Ah, mas eu acho que também vai um pouco da criação. Deixa muito surto. É. Porque eu penso assim, naquele tempo, tá certo, a gente apanhava das vezes sem merecer. A gente tava apanhando, né? Sim. Hoje em dia você não pode relar num fio. Se relar, já viu. O bicho já pega. E eles mesmos já falam que vai denunciar. Eu acho que a nossa geração aqui foi a última que... Pôde tomar umas cintadas, né? Umas chineladas. Mas eu digo assim, formadas. Ó. A gente não precisa ninguém saber. Você vai educar seu filho, você vai educar seu filho na tua casa. Exatamente. Né? Agora fala assim, vou mandar pra escola, na escola que educa. Não, não. A educação vem de casa, exato, não é na escola que educa. Na escola aprende. Então. Exato. Então eu acho assim que o erro tá aí. Os pais estão muito acomodados. Não liga, o filho tá fazendo coisa errada lá. Se outra pessoa vir falar, ele já vai falar, você tá fazendo fuxico do meu filho. Ixi, naquele tempo, não. Se você fizesse uma coisinha errada que caísse no ouvido dos pais da gente, o pai não. Graças a Deus, o pai nunca relou a mão em mim, mas a mãe cortava de reio mesmo. Não era de cinta, não. Era de reio, na vergola. É, antigamente, quando o pai era chamado na escola pra reclamar do filho, o filho que apanhava em casa. Hoje em dia, se o pai é chamado na escola, o professor apanha até dos alunos. Isso é verdade. É. O professor apanha até dos alunos. É. Quando eu era criança, eu lembro de uma varinha verde nas minhas pernas. Você lembra, né? Eu lembro. Tá fazendo merecido, falta, né? Tá fazendo falta. Valeu. Tá fazendo falta. Oh, valeu a pena. Valeu, valeu. Tem as marcas até quase hoje. Quase virou gente. É. Quase deu certo. Daqui uns anos, acho que já... Não foi à toa. Saudade, sabe? Ô? Oh? Quer a nostalgia? Quero voltar a ser criança. Agora não, só falta jogar umas baratas em cima dele e já... que a avó já autorizou. Ah, não, cara. Ah, não. Senão vou ver nego desmaiado por aí. Aí não dá certo. É engraçado. Né, filho? É, não pode, não. Eu desmaio de verdade. Me escuta. Ô, vó, eu sei que a vó tem bastante história. Eu queria que a vó escolhesse uma história especial pra contar pra gente. Pode ser uma história que a vó viveu, ou pode ser uma história que a vó escutou, assim, de gente contando, que a vó queira contar. Essas histórias de mula sem cabeça, pode ser essas histórias ou uma história que aconteceu com a vó mesmo, que ficou marcada. Essa história que você conta e, às vezes, o pessoal nem acredita de tão louco que é a história. Eu vou contar, mas não é história, foi verdade mesmo. Vamos ver. Foi vamos de verdade. E nós foi pra escola, nesse tempo eu tinha acho com uns 8 anos. Todo dia a gente tinha aquele caminho. Nós andávamos mais daqui no centro. Ixi, muito mais. Aí tinha um rapazinho que ia de companhia com nós. Quando chegou, ia eu e os meus dois irmãos mais velhos e esse menino. Ele era mais velho que nós tudo. Ele ia de companhia com a gente. E tinha uma mata. A gente atravessava a mata fechada mesmo. Uhum. Os dois nada. E tinha um pé de coqueiro. Gostava do pé de coqueiro, tinha um pé de mamona. E ele foi lá no pé de mamona e achou uma madruvada de mamona. Esperou a nossa volta. Ai, ai. Então nós voltamos. Esse menino catou o madruvai e veio correr atrás de nós. Juntou eu e minha irmã, catamos esse menino. Um rapazinho já. Ele parece aquele que nós tava falando agora. Together? Farofa? Não, aquele outro. Ele é o... Ah. Tinha aquele jeitinho, sabe? Parecido. Parecido com ele. Nós pegamos esse menino, mas nós deu tanto. Nós batemos tanto nele, nós catamos. Vengala na beirada da estrada, que naquele tempo era mato todo canto, nós andava dentro das picadas. Uhum. Escutando o rabo de bicho dentro do mato, batemos esse menino. E ele capou de nós. Pá, na frente. Chegou em casa, contou meio pra mãe, mas não contou o que ele tinha feito, né? Só contou que nós tínhamos batido nele. Tudo riscado, nós deixou ele. Tudo riscado de vara. Quando nós chegamos em casa, a mãe já tava preparada. Bebemos cada uma sua. Aí ela falou... Aí depois que ela bateu, foi que ela veio perguntar por que nós tínhamos feito aquilo. Porque o menino, ele era bonzinho, sabe? Mas ele pisou na bola com nós. Nossa defesa foi essa. É claro. Nós juntemos e pudemos fazer, fizemos. Tá certo. Aí nós falamos por que nós tínhamos feito. Aí foi que ela veio. Mas nós já tínhamos apanhado, já tava tudo riscada também de apanhar. Aí ela chamou ele lá e falou pra ele que não era pra ele fazer mais. Nunca mais não precisou de companhia pra ir pra escola. Nós ia e voltava sozinho. Ele ia na frente, com medo, que ele ficou com medo da gente bater nele de novo, né? Que a gente falava que ele era meio bobão. Aí a gente falava pra ele que se ele, qualquer coisa que ele fizesse, nós cobria ele de pau. Aí ele não fez mais, não. Aí ficou quietinho. Ficou quieto. Aí depois eu parei, porque eu adoeci também, aí não fui mais. Mas merece fui também. Três meses na escola eu fui. Não fui mais. Ninguém foi em casa atrás de nada, porque eu não fui na escola naquele tempo. Nós dois, e falar do sonho lindo que ficou depois. Então vamos lá, as três últimas. Primeiro, avó, a gente sempre tá aqui fazendo bagunça e tal. O que você acha da gente? Eu gosto de vocês. Fora de brincadeira, pergunta pro Giovanni. Eu falei que vocês estavam fazendo falta. Mesmo com essa bagunça que a gente faz? Mesmo com essa bagunça. Principalmente de mim. Vocês estão fazendo errado. Agora eu digo que vocês pisaram na bola também, aí eu piso na bola com vocês. Não, a gente toma enquanto. Porrada também. Pisa igual na moleque, bola de história. Vocês. Não, a gente não, não... Não, eu não ligo. A gente não liga que vocês vêm, que vocês brincam, que vocês ficam aqui, mas... Assim, eu digo assim, a gente não gosta de bagunça que nem eu falei, né? Sim. Bagunça no mau sentido, vim com mal intenção, fazer uhum. coisa errada, né? Aí eu não gosto. Não quero, de que eu perceber também eu não gosto. Já falei pro Giovanni, enquanto vocês estão quietinhos por aqui assim, tudo bem. De que pisar na bola aí, tem comigo. Então pode trazer vodka próximo final de semana. Hã? Próximo final de semana pode ter vodka. Pode, não ligo não. Fechou então, combinado. Aí sim. Só que a vó vai beber com a gente. Vai trazer uma carninha pra nós assar também? Ué. É, pode ser. Já estamos marcando churrasco. Pode ser, já estamos marcando churrasco. Ih, cara, ia viajar. ia. Agora vai ter um churrasco agora. Pode ser Sabadão. Não, semana que vem, sabadão. Na outra semana, na né? Na outra semana. Porque amanhã eu já tenho visita. Amanhã a Serena tá comigo. Semana que vem, então... Eu não posso beber, então eu quero um dia que eu possa beber. Da última vez eu já não bebi. Você saiu pagamento, né? Eu saí pagamento primeiro. Não, eu tenho pagamento. Eu também não tenho não, mas eu confio no bolso dos outros. Não, tá certo, a gente... A vó cede a casa, a gente traz a... As coisas. Mas não traz pra linguiça, não. Não. Fizeram um churrasco só de linguiça. Trazer umas carninhas e tal. Este quarto inventar um paraíso. Bom, agora as duas últimas coisinhas, só pra gente finalizar aqui. Tem bastante gente ouvindo agora, gente. Não agora. Não agora, nesse exato momento. Agora, depois que a gente edita, né? Muitas dessas pessoas já ouviram falar da vó. Já ouviram? Já ouviram. Já. Nem foi a gente falando só vó, coisa assim. Ah, tem até um especial de Natal. E tem um especial de Natal que a gente fez. Ainda tem aquele vivo? Claro. Aquilo lá, tá pra sempre. Manda um recado pra esse pessoal. Pessoal que já escutou a gente falar bastante da vó, escutou a voz da vó no Natal. Aí eu agradeço, né? De me ouvir também, aqui junto, fazendo parte com vocês. E muito obrigado. E se quiser me conhecer, eu tô por aqui. É isso aí. Vem jogar um dominozinho, tomar beber um cafezinho, uma cachaçinha. Cafezinho da vó é bom café também. Da vó é muito bom, muito bom. Sem açúcar. Não, é ótimo. É forte com um pouco açúcar, do jeito que tem que ser. Tomar cachaça com a vó também é bom, viu? Tomar cachaça com a vó é bom. É bom demais. Seu caminho. E agora vamos finalizar. Vó, você gosta de música? Eu gosto. O que você mais gosta de música? Estilo? Sertanejo. Sertanejo. Então... Leonardo Zé Rico. Aí é bom. É sertanejo bom. O que mais? Léo Cunha Robertinho. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço por causa da vó. Lourenço Dorival também é bom. Por aí. Mas se tivesse que escolher uma música pra gente finalizar aqui agora. Pode ser a Estrada da Vida? Estrada da Vida, pode ser. Poxa, é clássico, né? Então, clássico. Vamos lá. Estrada da Vida, Milionário José Rico. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, mas o tempo cercou minha estrada. Temos que chegar ao fim. Chegamos ao fim. E a gente queria agradecer demais a vó por ter participado aqui com a gente. Porque a vó sabe que a gente gosta muito da vó também. E principalmente por aguentar a gente. Por aguentar a gente sempre aqui. Eu não aguento vocês não. O banco que aguenta vocês aí, ó. E aguenta bem, hein? Mas obrigado mesmo, vó. De nada. Sempre que tiver uma comidinha aí também, pode chamar a gente. Bom, apesar que a gente sempre tá aqui, né? Então a gente vai conversar fora dos microfones muitas vezes ainda, né? Como é que fala? Uma comidinha, só que aparecer aí, que a gente faz uma comidinha. É isso aí. E além de agradecer a vó, a gente tem que agradecer outras pessoas também que... Com certeza. Ajudam a gente nessa jornada, certo? Nessa longa estrada da vida. Nessa longa estrada da vida. Que são... Os nossos parceiros. Afinal... Na vida. Ninguém é nada. Sem... Amigos. Por isso vamos agradecer o primeiro parceiro HQ. Segundo parceiro X-Infinity Games. Terceiro parceiro E-Fighters. Quarto parceiro... Tá indo bem, mano? Quarto parceiro EitaCast. EitaCast, nosso mais novo parceiro. Lá do Nordeste. Lá do Nordeste. É, aí, ó. Pessoal... arretado, sou. Não, então... sou não, eles não usam sou, né? Eu não sei. Cara. Okay, é homenagem. Né? Não é xenofobia, é homenagem. Ok, ok. Não vou explicar, porque quanto mais explica, mais complicado fica. E vamos deixar aí o nosso recado que, né, pô, a gente tem os nossos meios de contato com a gente. Um desses meios é pelo e-mail. Que é o contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, vó. contato@locomotiva26.com.br. É, fechou. Isso aí. Mas além disso, a gente tem um outro meio de contato. Tem? Tem. Fumaça. WhatsApp. Ah, a gente tem WhatsApp. Que bom, né? Mas fala aí, como faz legal, pra entrar, né, nesse grupo do WhatsApp? Você entra no nosso grupo no Facebook, Passageiros do Locomotiva, que, como já disseram anteriormente, pessoas normais podem te aceitar no grupo e de noite o Álvaro. Sim. Agora não tanto mais, né? Não que agora o Álvaro... dependendo de como eu estou dormindo ou acordado. Ah, mas ontem foi quinta-feira, o Álvaro ficou bebendo com a gente até quase 3 horas da manhã. É, então, isso é verdade, isso então aí. Tá valendo. E lá dentro vai ter uma postagem fixa no topo com um link que você clicando tá automaticamente dentro do grupo do WhatsApp. É isso aí, lá a gente vai interagir, vai trocar ideia, vocês vão poder escolher músicas pra rolar nos episódios. E é isso, né? É isso. Sim. Então, novamente, obrigado, vó. De nada. E falou, galera. Hasta. Boa noite. Até. Relaxa, Vivó. É como se a voz estivesse aqui conversando com a gente. Não precisa ficar dura assim, pode encostar. Agora a vó vai descobrir o que a gente faz todo domingo aqui. Né? É, ela vai ver o que a gente faz todo domingo. Ela vai sentir mais vergonha de você. Ela vai participar da bagunça hoje. O que sai errado, você tira, né? Pode ficar acionado que tem edição, vó. Relaxa. E... só ver se o barulho vai parar. Hoje tá... é o Zomo. Hoje tá... é o Zomo que tá passando correndo, né? Não. É verdade, saindo... se eu ouvir correndo assim, é o Zomo. É o Zomo. É o frango. O Zomo que tá passando aí. É como tá mais tranquila, vó? Tá mais tranquila? Tô, mas... já tá acabando. Quanto tempo tem, Pedro? É, ele... acabou, né? Não, calma, vó. Calma. Não, só tem mais duas coisinhas, na verdade. Ué, falando em Satanás. Uma história. Aparece, né, Giovanni? Né? Joga pra lá agora. Pega não lá, deixa lá, perto de mim, não. Ui. Pega barata lá. Opa! Agora já era, já tá morto. Nasceu. Quieto, quieto. A vó não sabe falar isso, não. É contato, arroba, ó, pera aí, ó, inteiro, contato@locomotiva26.com.br. E se eu errar? Não, se errar, relaxa, não edita. Não, é melhor não. Em algum lugar da Terra está Satanás. Começou uns cachorros, enfim.